docilar. Obra-prima natural, o meu dom de rimar. O que acontece aqui, eu não consigo assimilar. A minoria que comanda e isso tem que parar. Pensamentos positivos, vamos tentar canalizar. Ano 2000 pra frente, é só tentar gerenciar. Sentimento raivoso, eu devo evitar. Faz mal pro coração, então eu vou rezar. Por mim e por você, mas no verbo amar. O verbo é divino e é doce o paladar. Amargo é o fel pra aquele que quer enganar. Chatão, comédia, eu só tenho a lamentar. A droga se espalha, é um efeito nuclear. Uma peste se pega pelo ar. Uns estão à venda e outros querem comprar. Tapar o sol com uma peneira, não vai adiantar. Luz, câmera, ação, finetadas eu vou dar. Todos ainda não, é seu direito de opinar. Verdade eu quero, você quer, vamos pensar. Justiça para todos, sem sacanear. Papo furado, promessas eu vou me mandar. Horário política, vai se danar. Momento de loucura, pode nos pegar. Mas não se preocupe, tem como escapar. Com raciocínio que é foda e não está na moda. É só olhar a vitória periférica, é só contemplar. Então se liga, Zé. Brasil, SP é o cenário do espetáculo. Levante logo o rosto, ou irá lamber o rosto pro resto da vida. Então se liga, Zé. Brasil, SP é o cenário do espetáculo. Levante logo o rosto, irá lamber o rosto pro resto da vida. Os anos passam na Zona Leste, nada muda. A impunidade prevalece, a carnificina continua. Filho sem pai, mãe viúva. História sórdida, sempre acaba. Na sepultura ninguém se fita. Assassino, filho da puta, que mata a pessoa por qualquer motivo na rua. Bandidão, ladrão, que invade sua casa na madruga. O destino está traçado, vai ter a vida curta. Parece uma doença e a paz é a cura. No meio da selva de pedra, da solução estou à procura. Quem mora na periferia sabe que a violência assusta. Desigualdade social, família sem estrutura. Autoridades viram as costas, diz não é minha culpa. Querem que a desonestidade faça parte da cultura. Colocação absurda. Mensagens que a sociedade camufla, ninguém está salvo. Somos vítimas dessa tortura. Causa indignação, o sobe e desce da rua Augusto. E no extremo leste, ruas de barro, quebrada escura. Inveja é escondidado que ninguém divulga. Crianças viciadas pedem esmola na fissura. Eu refaço minha leitura, mantenho minha postura. Xandinho, MC, sobrevivente da vida. Brasil, então se liga, Zé. Brasil, SP é o cenário de espetáculo. Levante nove o rosto, pra lamber o rosto pro resto da vida. Então se liga, Zé. Brasil, SP é o cenário de espetáculo. Levante nove o rosto, irá lamber o rosto pro resto da vida. Irmandade.